cidade outra coisa. Não sabe viver com candura. Cadê mais sabe do que nós cabe ver? Na mente de Marco Sicurivé. Realidade é outra coisa. Não sabe viver com candura. Cadê chuva pra molhar? Mas não tem graças a Deus. Nos amor para dar mundo. Nos mora peça sem igual. Não tem sol a viver. Não tem paz e sossego. Não tem noite serenata. Baixo de luar e brisa de mar. Nós paraíso. Cadê mais sabe do que nós? Na mente de Marco Sicurivé. Lino's realidade é outra coisa. Não sabe viver com candura. Cadê chuva pra molhar? Mas não tem graça a Deus. Nos amor pra dar mundo. Nos mora beza sem igual. Não tem sol a viver. Não tem paz e sossego. Não tem noite serenata. Voz de luar e brisa de mar. Cadê chuva pra molhar? Mas não tem graça a Deus. Nos amor pra dar mundo. Nos mora beza sem igual. Não tem sol a viver. Não tem paz e sossego. Não tem noite serenata. Voz de luar e brisa de mar.